Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida, minha sanha, minha tiça, minha aranha, me deixando quase louco. Gosto quando o caverna. E caverna? E a pupila dilata, num segundo ela relata que o meu amor é seu. E aí? Só sei que você faz o negócio. E alguém jamais tirou de mim o plumel. Eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem. Igual a você não há ninguém. O alto astral te amar é um bem que apaga qualquer mal. E essa aqui, ó. Ei, Gino Belo. Te procurei pela casa e de cara comigo faltou teu cheiro, faltou o teu corpo no meu. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Não achei o teu toque, nem ao menos um toque de adeus. Saí pela cidade louco de saudade. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Quero encontrar meu amor. Volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim. Volta um pedaço de mim. Quero encontrar meu amor. Volta pra mim, por favor. Louco de saudade, chuva forte de paixão. Vai, eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Alce Frugo! Quero encontrar meu amor. Volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim. Falta um pedaço de mim. Quero encontrar meu amor. Volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. E falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaço, com vontade de te ver. Cajubi, por que saiu assim? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Quem sabe quanta vez? Por que você não quer saber do meu amor? quê? Diga se eu te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor. Que tudo não passou de um sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Ai, bebê.